descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir. Te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser. Ser comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir. Ó meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar.